2008年北京奥运会开幕还有337天， o Próximo Oriente, um sonho chinês. 陳先生是點呢一首歌俾佢嘅太太欣賞嘅，祝佢生日快樂，工作順利。而家請大家一齊收聽周璇唱嘅《花樣的年華》。 Norte Oriental, perdidos no labirinto do bazar. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miu Pinto, com textos de Jaime Dubinso e música e sons de George Fenton com John Leach, Steve Tibbetts, Bei Bei and Sean Lee, Hon Ra, Deng Baying, Rino De Filipe, Oscar Young and the Electric Organ Orchestra, sons do filme In the Mood for Love, realizado por Wong Kar-wai, Zan, Ja Wobble, Cam Lasky e ainda Saiba. Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.